of rose like a drover. For I am in the end a drover, a drover by trade. When my cattle turns on me, I'm a drover, double fold. My cattle bears it all away for me and everyone. Mais uma novia orelha extra por cá continua e iniciamos a primeira das duas horas dentro deste 2012 com o tema Drover, uma das grandes canções editadas o ano passado. Inicia o último trabalho ainda para o Sr. Bill Callahan, chama-se Apocalypse. Sejam então bem-vindos, que este ano vos traga tudo aquilo que desejam, ou talvez não, que há de ser o mais certo. Mas por aqui a vida é velha, ainda divulgação musical. Começamos com Bill Callahan e já escutamos Face to Face with a Couple of Axes. Alvarius B, que é como assina Alan Bishop, é o seu mais recente longa duração, chama-se Baroque Primitiva, e continuamos ainda com o mesmo senhor, mas da compilação editada em 2005, Blood Operatives of the Barium Sunset, o tema escolhido vai ser The Demon 360 of Various B. Fortune June, I'm the rattle in the sun. I keep my shovel low, always good to go. I'm the one over there, looking mighty thrifty. Two shades in the way, I'm the demon 360. Looking at me, you fuck. Just remember when the clouds were in the wind. I'm the one over there. I'm the demon 360. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes? 2 horas na hora extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. Ghosts that sleep all the way through. We mumble words we thought we knew, and then we play black and blue. The A1 never seems to end. I get petrol money from my friends. We squeeze the brake around the bend, close our eyes and we pretend. Let me try. Who hung the monkey? Who hung the monkey? I hung the monkey. You know I'm not proud. Who hung the monkey? Who hung the monkey? The monkey, you know I'm not proud. From Hampstead Heath to Shooter's Hill, the roads link up the trees and fields. We prefer to ditch the wheels and wear down our heels. The monkey, I hung the monkey. You know I'm not proud. Who hung the monkey? Who hung the monkey? I hung the monkey. You know I'm not proud. Who hung the monkey? I hung the monkey. You know I'm not proud. Who hung the monkey? Who hung the monkey? I hung the monkey. You know I'm not proud. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, na Rádio UFSCar 95.3 FM e o streaming direto em radio.ufscar.br. Depois ao sábado em Portugal, RUC 107.9 RUC.pt, Rua 102.7 Rua.pt e finalmente Rádio Castrense 93.0 radiogastrense.net. Já começámos um destaque, se vai prolongar praticamente até o final desta primeira hora. Destaque esse à excelente editora pop londrina, criada em 1996 por Sean Price. Chama-se a referida editora Fortuna Pop, edita desde essa altura excelentes discos e por aqui já começámos a fazer a viagem aos lançamentos que, em nossa opinião, merecem destaque. Lançamentos esses, obviamente, de 2011. Começámos com a colaboração entre Darren Amen e os Wave Pictures num single que tem dois temas. Ouvimos um deles, o Hang the Monkey, e continuamos com o mesmo Darren Amen. Para aqueles que têm melhor memória, devem-se lembrar que Darren Amen foi o homem que esteve à frente do excelente projeto Hefner. É o seu mais recente longa duração, sai, salvo erro, este janeiro de 2012, novo disco de Darren Amen, mas por aqui ainda de Chips Piano. O tema vai ser Cuckoo. I brought you a cuckoo. What to do with a cuckoo? Make it love you, feed it bird food, and once a day unlock its cage. I brought you a tutu. Thought you'd look good tutu of high heels, but not too high, white tights, or maybe off-white. Are you worried? I am worried too. Don't let it beat you black and blue, or split your head in two. I am one. split your head in two. You are my baby, I am your baby too. I will shoot you to the moon, don't give up too soon. Fortuna Pop, com algumas das edições de 2011. Para trás tivemos Darren Amen e, entretanto, já escutámos os históricos Comet Gain, a banda liderada por David Feck e que se formaram em 1992. Este é o mais recente disco, longa duração, chama-se All of the Lonely Crowd, por aqui rodou Unabains. A Fortuna Pop, para além de editar bandas britânicas, também faz reedições de outras bandas excelentes, como, por exemplo, os nova-iorquinos de Ladybug Transistor, que regressaram o ano passado com este novo álbum Clutching Stems. Por aqui vamos ficar com o tema Oh Christina. Christine, it really gives you away when your heels begin to spar. follow me from the end of the line, from your seaside Soviet bloc. Oh, can't you see it was not me who believed that love would tear us apart. You break free, I'll meet you at three, just under the boardwalk clock. And now I'm left roaming these borders, now I'm left bearing these scars, now I'm left drifting these waters too far. Oh, Christine, please hear what I say. Well, I don't know where to start. It was not me who believed only love can break your heart. And now I'm left haunting the corners, now I'm left roaming the bars, now I'm left drifting the borders. Maybe I took this too far, I was just following orders, and now it's all falling apart. Olha, este canal auditivo suplementar, por aqui com destaque à editora inglesa Fortuna Pop. Já ouvimos os Ladybug Transistor do seu mais recente Clutching Stems, o tema foi Oh Christina, e acabamos de ficar com Bubblegum, que a nós nos parece o tema original da banda sonora do filme Batman. O grupo são os The Loves, é uma banda inglesa, e o longa duração chama-se The Loves. Love You. Não se esqueçam que, para além destes destaques, estamos a dar nesta primeira hora de Orelha Extra à editora Fortuna Pop. Durante a segunda, temos o regresso da nossa querida Ondina Pires com o Vox Arts. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Flashing lights can make your heart change blue to red. I never understand how coming here was going to help. hypnotize you. Cause I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. If I'm gonna get you, if I'm gonna get you. Primeira emissão do novo ano da Orelha Extra, com o destaque a esta editora, criada em 1996 em Londres por Sean Price, é claro, a Fortuna Pop Records, com algumas das excelentes edições que nos deram em 2011. Ouvimos para trás os Bear Suit, uma banda já com alguma carreira, e este é o seu último disco, The Phantom Forest, de onde extraímos Please Don't Take Him Back. Depois ficamos com uma versão, Need All the Help I Can Get, versão essa de um tema editado em 1966 e escrito por Lee Hazlewood na voz de Susie Jane Holcomb. O tema original aqui foi a versão dos Primitives, incluída no EP Never Kill a Secret. E temos ainda mais música para continuar da Fortuna Pop, seguida Cinema Red and Blue. Cinema Red and Blue, do EP Butterbean Cribs. Walking to the Cemetery. E vamos terminar o destaque desta primeira hora para a editora Fortuna Pop com dois singles. Primeiro, Evens the Death, com I'm So Unclean. E depois o projeto mais conhecido, Herman Dune, com outro single, esse que anunciava um disco, um álbum. álbum mais recente da banda, de nome Strange Music, no caso o single Be a Doll and Take My Heart. Take my heart. Be a doll and take my heart. terminamos assim com Herman Dune, single avanço para o último álbum, Strange Music, Be a Doll and Take My Heart, o destaque que por aqui demos à editora britânica Fortuna Pop, porque rodamos Darren Amen, os Comet Gain, também Ladybug Transistor, The Loves, Bear Suit, The Primitives, Cinema Red and Blue e Evans the Death. Anteriormente a este Herman Dune, o single foi I'm So Unclean, precisamente de Evans the Death. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. E é o final desta primeira de 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Não se esqueçam, na segunda parte, o regresso de Ondina Pires com o Vox Hertz. E até o fim desta primeira hora, por aqui vai ficar o projeto Rangers, excelente novo disco, Pan Am Stories, o tema Ziki's Dream. Thank you.

That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. In the hills, but they'll only catch their chill before the sun goes down. Stage fright is proof that nothing's right, like bird calls on the morning of a hopeless, sleepless night. The outside is a worm that just slithers on in blindness. If you convert or you learn, stay low, careful as you go. No, you won't know yourself tomorrow morning. But then, oh, whatever I dream, and caffeine could leave you colder than the voice inside an answering machine. Oh no, you don't ever leave the fold, and you think your work is done, but then you still have to get old. I'm 23, do you remember me? Well, we went to school together, but that's ancient history. Stay low, careful as you go. I have never been so frightened, did not count on getting close. Keep hit, well, the end is a drawing near, and I will be with you before you know it. Learn, man, I am dead. dead beat. I really need to eat. The old man walked okay, but then we dragged him by his feet. And she reads my emails back home in New South Wales, but I get a feeling somewhat disbelieving. Stay low, as careful as you go. If there's something worse than street fighting, I'd really like to know. Keep head, the end is a drawing near, and I will be with you before you know. But I'm just not sure, I'm just not sure. It's like I'm facing down the wrath of God. But I know I ain't, I know I'm not. And I've made all kinds of weird plans that can't succeed or ever be. And I'm spending half my time feeling on. But what do I know? I feel like a canary who's living underground, singing through the gas. Still worried about my first big night as the curtains fall, the roof collapses. Your acting's like the end of the world. Of the world. Yeah, I see rows and rows of fresh ditches. And what are they for? It don't make no sense. I need a palindrome to keep witches and get rolling stoned. I drop all my defenses. All this doom and gloom is finally getting to me, man. It's taken me to lunch. I'm trying hard not to forget you. I can't take another punch. I get nostalgic thinking about you. You've made me laugh until I cry. Well, you were useful in a crisis, but it's harder now to lie. And Lord, your acting's like the end of the world. I said your acting's like the end of the world. I said your acting's like the end. It's like the end of the world. Say I'm sorry. It wouldn't help you if I did. Oh Lord, your pain was just too great to bear. If I was just a kid, well it would seem, well it would seem you're on your own now, man. I see you sitting at the breakfast table in a shirt, and you joined the chorus, a line of all those useless things, and wondering all that long, long, long, long. If you'll stay a nut, and if you'll stay a nut, hey. Yeah, and your acting's like the end of the world. Saiu em DVD, mas também em edição limitada em vinil. É o mais recente trabalho e gravado ao vivo para os australianos The Drones. Ambos os suportes têm como título A Thousand Mistakes. Ficamos por aqui com dois temas, Careful As You Go e Your Acting's Like The End Of The World. Início da segunda e última parte de Orelha Extra, daqui a pouco Ondina Pires com Vox Hertz. Entretanto, o regresso de uma banda muito nossa, querida, dentro do espectro do rock and roll. Este não será o seu melhor disco, mas vale sempre a pena ouvir por aqui os The Bloody Alice. Novo álbum para The Bloody Alice, Yours Until the Bitter End. Ficamos com I Dream of Peace. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Don't see how it does. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. Yawn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. When the autumn wind blows, they're already gone. Fluttered to the ground cause they can't hang on. And there's nothing in the world that I ain't seen. I greet all the new ones that come in green. I'm the last leaf on the tree. And the autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. They say I've got staying power here on the tree. I've been here since Eisenhower, and I outlived even he. I'm the last leaf on the tree. The autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. I fight off the snow, I fight off the hail. Nothing makes me go. I'm like some vestigial tale. I'll be here through eternity. If you want to know how long, if they cut down this tree, I'll show up in a song. I'm the last leaf on the tree. And the autumn took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. I'm the last leaf on the tree. Novo álbum para Tom Waits, de título Bad As Me. Acabamos de ouvir Last Leaf, também com a participação vocal de Keith Richards dos Rolling Stones, e anteriormente o tema foi Raise Right Man, o mestre Waits, de novo em boa forma. E agora sim, Ondina Pires e o primeiro Voxerts de 2012. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. Natal, átomos e penúria. A festividade do Natal tem contornos paradoxais. Uma celebração que deveria ser apenas de cariz espiritual transformou-se ao longo de décadas em sinónimo de consumismo, stress e rabugice. Quando novembro e dezembro começam a despontar no horizonte do calendário, imediatamente muita gente começa a ficar abalada com o Natal. Os comentários mais usuais são: que chatice, o Natal outra vez. Oh, se eu pudesse, fugia para um país não cristão. Oh, só me lembro de tristezas nesta altura. E depois, aquelas cantilenas chatas, muito batidas dos jingle bells, não ajudam nada. Esta atitude de picar o ponto é o contrário desta festa que celebra a amizade e o convívio. Natal está ligado à natalidade, à vida, e não a presentes caros e ostentação. Neste momento em que escrevo, o momento crítico passou Este ano foi bastante parco em dádivas materiais. Para muitos portugueses, a prenda no sapatinho foi o despedimento. Para outros, o desemprego, que já perdura há muitos meses. Ouvi todo o tipo de declarações natalícias. Numa fábrica portuguesa, uma trabalhadora contou aos jornalistas que o patrão iria dar o subsídio de Natal, coisa que foi abatida pelo atual governo, em nome da crise. A dita funcionária disse ainda que assim iria comprar prendas maiores para o filho. Esta é a visão do ter, do consumismo, de tudo à grande e à francesa. Foi esta perspectiva que arruinou muito boa família portuguesa. Sim, porque a pior pobreza é a de espírito. Quando eu era pequenita, tinha só uma prenda humilde no sapatinho. Esse brinquedo de plástico valia por dezenas de porcarias de agora que infestam as casas de muitos portugueses. Entramos numa sala onde existe um pimpolho e só vemos cangalhada por todo o lado, nos sofás, no chão, nos móveis. E o pimpolho parece um pequeno ditador que impõe mal educadamente a sua presença ao berrar que nem um vitel desmamado, que quer isto, que quer aquilo, e a chamar-nos nomes. Sim, isto já me aconteceu. Os melhores presentes que as famílias podem dar às criaturinhas, além do carinho e da proteção, são os valores éticos, estéticos e boa educação. Mas a julgar pelos comportamentos de muitos adultos nos transportes públicos ou na rua, não parece que possam transmitir algo de positivo aos mais novos. Uma senhora, minha amiga, contou-me que na noite de Natal, quando soaram as 12 badaladas, pequenos e grandes deram abraços, beijos e votos de boas festas. Não houve prendas para ninguém. Eu diria que no meio é que está a virtude. Uma lembrança ainda se pode oferecer. Prendas, não. Há que ver a perspectiva social do comércio. Este Natal foi muito desgraçado para os comerciantes. As lojas tiveram quase todas às moscas. Em Lisboa, só havia gente aos magotes no Chiado. O resto da cidade estava mortiço. Este aspecto socioeconómico destrói ainda mais a sobrevivência de muitas famílias. Relativamente aos natalícios, gostei muito de ouvir o arcebispo de Cantuária, Rowan Douglas Williams, falar sobre a banditagem capitalista neoliberal e sobre o último verão quente de Londres, a pequena banditagem dos hooligans e dos gangues que atacou pequenos comerciantes, pessoas do povo, elas próprias castigadas por impostos e trabalho mal remunerado. Comparou estas criminalidades económicas a partículas atómicas que se desenvolvem negativamente no seio do todo que é o mundo. Muito científico, muito filosófico, moderno e verdadeiramente interventivo. Este senhor é uma das pessoas mais cultas e interessantes da atualidade. Além de teólogo, é poeta. Estejam atentos às homilias dele. Já não achei interesse algum aos discursos de ocasião da nossa classe política. É gira o disco e toca o mesmo. No meu entender, só devemos abrir a boca para comunicar algo de interessante e positivo. Muita coisa aconteceu neste mês de dezembro. Uma delas foi o falecimento do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-il. Passados tantos dias da morte do Kim, e só se vê choradeiras de baba e reino nas notícias. Das duas, uma. Ou o Ocidente denegriu a figura deste líder ditatorial e ele afinal era um porreiraço com o seu povo, ou, com medo de retaliações e torturas, o Zé Povinho coreano do Norte faz concurso a ver quem chora e espernalteia mais. Sinceramente, eu gostaria de conhecer a realidade norte-coreana. Será que aquilo é tão mau como pintam? Quem é que diz a verdade? Ao fim de tantos anos de vida, ganhei o hábito de desconfiar dos mídia e das opiniões generalizadas. Cá por mim, não há melhor do que experimentar as várias realidades culturais. Infelizmente, a Coreia do Norte fica demasiado longe para a visitar, e mesmo que tivesse dinheiro para lá permanecer, não sei se as autoridades me deixariam entrar. É nas livres deslocações pelo planeta que ficamos a saber se há liberdade ou não em muitos países. Segundo consta, em todos os periódicos mundiais, na Coreia do Norte, os átomos não são de ordem filosófica, mas sim de ordem militar. E depois, esta coisa de sucessão estilo monarquia stalinista é esquisita. Foi o paizinho do Kim, o Kim Il-sung, depois foi o Kim Jong-il e agora vai ser o filho caçula do Kim, o menino Kim Jong-un. Esta família molecular com átomos Kim dá que falar. Nos entretantos, muita coisa está a acontecer neste mundo, onde Judas perdeu as botas, o que não é equivalente a catástrofes globais. Acredito mais em transformações profundas a todos os níveis do ser humano do que nas teorias idiotas do fim do mundo em dezembro de 2012. O fim do mundo é para quem morre. E lembrem-se, somos partículas atómicas intervenientes no planeta Terra. Está tudo por fazer. É com esta nota positiva que a equipa da Vox Hertz se despede. Desejamos um excelente ano 2012 e fiquem com o genial Spike Jones and the City Slickers. Riam-se um pouco, amigos. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. Mais uma vez, a nossa muito prezada Ondina Pires com o Vox Hertz, o que acontece uma vez por mês, aqui mesmo na Orelha Extra. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, e ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense. Así en abstracto esta alegría fuera de contexto y que no sepa qué va primero, si la rima o la idea de las razones que me das para explicarlo todo al revés. Ninguna es sólida después de que haya puesto en marcha los cigüeñales de neurotrinco decorativo que forman parte de mi equipamiento de serie. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo, Luis XV. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo. Y míralo en serio que me lo tomo, y mira el asco que doy, cómo se me dispara el factor cursi. Que me quieras, te digo. Quisiera resbalar cadena causal abajo hasta, no sé, el motor inmóvil o el punto omega, y dejar de saltar de serie en serie como una paradoja circulante de las razones que me das para explicarlo todo al revés. Ninguna es sólida después de que haya puesto en marcha los cigüeñales de neurótico decorativo que forman parte de mi equipamiento de serie. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo, Luis XV. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, Luis XV. No hay demás. demasiada cafeína en mi torrente sanguíneo y una falta de síntesis conectivas en mi vida. Hay demasiada proyección mitopoyética entre las mías y las prestadas. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo, Luis XV. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Biedermeier, mal rollo, Luis XV, mal rollo. Y míralo en serio que me lo tomo. Y mira el asco que doy, cómo se me dispara el factor pussy. Que me quieras te digo, y míralo en serio que me lo tomo. Y mira el asco que doy, cómo se me dispara el factor pussy. Que me quieras te digo. Tudo gente de Catalunha, Espanha, dupla Jenny Segarra e Manolo Martínez, os Astros, acompanhados pelo Colectio Brossa. O seu último trabalho chama-se Lo Nuevo e de lá ouvimos Miedo a la Muerte, estilo Imperio. Continuamos com a música de George Ivanov Gurdjieff, interpretada pelo Gurdjieff Folk Instruments Ensemble. Thank you. É a música que o guia espiritual místico George Ivanovich Gurdjieff, o armênio, criou e interpretada pelo Gurdjieff Folk Instruments Ensemble no disco que se intitula precisamente Music of George Gurdjieff. Os temas que rodamos chamam-se Chants from a Holy Book e Kurt Shepherd's Melody. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, God damn it! Get the point, good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Aos minutos finais da emissão de hoje da Orelha Extra, não se esqueçam que o podcast está em orelhaextra.com e o nosso contacto eletrónico faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Por trás ficamos com Royalty, o tema que abre o excelente disco dos norte-americanos Hawk, chama-se Rub, e de novo por aqui a reunião dos dois EPs Carrion Crawler e The Dream num mesmo disco, são os DOCs. We'll be right back. este Grass encontra-se no novo DOC's Carrion Crawler / The Dream, e temos por aqui mais DOC's, no caso é um EP vinil, um 12 polegadas, é um split que tem de um lado 4 temas dos DOC's e do outro 4 dos Total Control. Dos DOC's vamos ouvir A Warm Breeze e depois dos Total Control, Rogue Abortion. Despedidas da emissão de hoje da Orelha Extra com Fernando Cabrita, split entre os DOC's e os Total Control, A Warm Breeze para os primeiros, de seguida fica Rogue Abortion dos Total Control. Se ainda sobrar um pouco de tempo por aqui, temos o projeto do britânico Ian Hodgson, os Moon Wiring Club. Tchau, fiquem bem. kiss.